Platão, 15. Platão, ademais, antes de falar da revolução do fuso, admite, como causas que concorrem ao nosso destino, sortes escolhidas por nós. Após é que ele fala das sortes destinadas pelo fuso, e essas sortes não fazem senão tornar efetivo o destino que nós escolhemos para nós. O demônio também, ademais, concorre para esse cumprimento. Mas, disse-á, que são, pois, as sortes do fuso? É o estado do universo no momento em que a alma entra no corpo, a maneira de ser do corpo no qual ela entra, os parentes de onde ela procede, as regiões em que nasce, numa palavra, o que chamamos de circunstâncias exteriores. Ora, é manifesto que uma das moiras, o loto, produz e fia, de algum modo, todas essas circunstâncias no seu conjunto e no seu detalhe. Laqueses reparte as sortes. Atropos assegura a absoluta necessidade de cada uma dessas circunstâncias. Sem dúvida, há homens que são coisas dependentes do universo e objetos exteriores, prisioneiros de seu encantamento. Eles são propriamente pouca coisa, são nada. Mas outros dominam as coisas, erguem sua cabeça para o céu e para fora do mundo, salvo o melhor de sua alma e a parte primitiva de seu ser. Não. É mister não crer que a natureza da alma deriva das impressões exteriores e que ela é a única a não ter uma natureza ligada a ela. A alma, necessariamente, muito mais que as outras coisas, pois tem o valor de um princípio, tem diversas faculdades adequadas para exercer sua atividade natural, sendo uma substância, ela não pode não possuir, além da existência, tendências ativas ao bem. O ser composto de uma alma e de um corpo, sem dúvida, surge de um ser composto da alma e de corpo, da natureza, e dele recebe suas maneiras de ser e sua atividade. Mas a alma, se tem uma alma que se separa do corpo, tem seus atos próprios e separados. A alma não considera como suas as impressões do corpo, porque ela vê, contudo, que o corpo e a alma são dois seres diferentes. 16. Mas que podem dizer esses termos, misturado e puro, separado e não separado, enquanto a alma está no corpo? Que é o animal? Nós o buscaremos mais tarde por um outro caminho, pois todos não estão neste ponto na mesma opinião. Contudo, dizemos ainda que sentido damos a esta expressão: a alma governa o universo segundo a razão. Fabrica a alma diretamente cada ser, um homem, um cavalo, um animal, ou um bruto qualquer, e antes de tudo o fogo da terra? Pois vendo que esses seres se encontram e se destroem, ou ao contrário, se ajudam mutuamente, assiste ela simplesmente à combinação que daí deriva e aos acontecimentos que daí resultam num futuro sem fim? Não colabora ela mais uma sequência desses acontecimentos de outro modo do que fabricando de novo, no fim do período, os animais do início? Abandona-os a seguir a sua interatuação mútua? Ou então, queremos dizer que ela é igualmente a causa desses acontecimentos e que ela produz consequências que dela derivam? A palavra razão implica que cada ser sofre ou age, não o acaso, segundo o encontro dos acontecimentos, mas de uma maneira necessária. Será pela ação de sua razão seminal? Ou então essas razões existem, mas sem nada a produzir, limitando-se ao conhecimento? Ou então é a alma em que residem as razões seminais que conhece os resultados de suas próprias ações, nas mesmas circunstâncias, os mesmos efeitos devem produzir-se? Segundo esse princípio, ela capta e prevê esses efeitos e ela conclui as consequências em virtude dessa ligação. Ela liga os antecedentes e os consequentes, e os consequentes tornam-se, por sua vez, antecedentes, porque ela parte sempre do momento presente, de onde ela conclui, por exemplo, que as gerações sucessivas vão piorando. Os homens de outrora eram diferentes dos homens atuais, porque, no intervalo, é necessário que as razões seminais cedam sempre vantagem às impressões da matéria. Ela assiste, pois, a essa mutação perpétua. Ela segue os efeitos de seus próprios atos. Eis a vida que ela leva. Jamais ela se desembaraça do cuidado de sua obra. Jamais ela põe um fim às suas produções. Ela não as fabricou de uma vez por todas, de maneira que elas restem, permaneçam em bom estado. Mas ela é como um trabalhador que, após ter semeado e plantado, corrige todo o tempo os efeitos perniciosos dos invernos chuvosos, dos frios persistentes e das tempestades. Eis pensamentos bem absurdos. Não se deve, em primeiro lugar, dizer que ela conhece com antecedência a corrupção dos seres e os efeitos de seus defeitos, porque estão contidos em suas razões seminais? Mas então, nós deveremos dizer que as razões seminais produzem esses defeitos, e contudo as artes de suas razões não contêm nem erro, nem nada de contrário à obra, nem qualquer princípio destruidor dessa obra. Diz-se aqui que, para o universo, não há nada de contrário à natureza e nada de mal. Admitir-se-á, contudo, que há do melhor ao melhor e ao pior, sem dúvida. Mas se o menos bom concorre para a perfeição do universo, isto não é necessário que todas as coisas sejam boas, pois os contrários se associam e o mundo não existe sem eles. O mesmo se dá em todos os animais. A razão seminal força, pois, os seres a serem os melhores possíveis ao modelá-los, mas seus defeitos estão em potência nas razões, em ato nos seres engendrados. A alma universal não tem necessidade de nada a produzir, nem de fazer agir as razões. A matéria, ao agitar violentamente os elementos derivados das razões primordiais, faz bem o que depende dela para realizar sua obra. Ela é, contudo, iluminada e submetida ao melhor, e assim, quanto a todas as coisas, resulta uma ordem única, embora as coisas, derivando por sua vez da matéria e das razões, sejam diferentes do que elas eram nas razões. 17. Será que as razões contidas na alma são pensamentos? Mas como produzir ao pensar? A razão seminal que age na matéria é uma potência produtiva natural. Ela não é nem um pensamento, nem uma visão, mas uma potência capaz de modificar a matéria. Ela não conhece, ela age como uma marca imprime sua forma, ou como um objeto produz seu reflexo na água. Mas como o círculo vem do centro, a potência vegetativa ou generativa recebe, ademais, o poder de produzir. É a parte principal da alma que age de início ao modificar a alma geradora, engajada na matéria. Modifica, após ter refletido, sua reflexão se relacionará então, quer a um outro objeto, quer o que ela possui em si mesmo. Nesse último caso, ela não tem necessidade de reflexão, pois a causa modificadora é a potência que nela traz as razões e não a reflexão sobre essas razões. Esta potência está na alma, mais capaz de agir. Ora, ela age segundo as ideias. É mistério, se elas dá, que elas tenha da inteligência. Portanto, a inteligência as dá à alma do universo. A alma que é após a inteligência as dá à alma que vem após ela, ao esclarecê-la e ao informá-la. Esta, finalmente, colocada ao lado da outra, produz as coisas. Sua produção é ora sem obstáculo, ora entravada. Neste último caso, como ela recebeu a capacidade de produzir, como ela está cheia de razões, não as razões primitivas, é verdade, ela produzirá tudo, da mesmo modo, segundo a capacidade que ela recebeu, mas nascerá dela, evidentemente, uma coisa inferior, um animal, mas um animal imperfeito, que se suporta com dor sua própria vida, porque é inferior, difícil de governar, grosseiro e feito de uma matéria inferior. Esta matéria é como o depósito amargo deixado pelos seres superiores. Ela espalha sua amargura e a comunica ao universo. 18. São os males necessários no universo, já que são a consequência dos seres superiores? Sim. Se não fosse, o universo seria imperfeito. Muitos dentre eles, e até todos, são úteis ao conjunto. Os animais, vermes, por exemplo, mas, na maior parte dos casos, sua utilidade nos escapa. O próprio vício presta seus serviços, produz muitas coisas belas, por exemplo, esse luxo de objetos belos, fabricados. Ele impulsiona a prudência e nos permite de não adormecermos na segurança. Se nossas palavras são justas, a alma do universo deve contemplar as coisas excelentes e volver sempre para a natureza inteligível e para Deus. Ela dele se preenche quando ela é, uma vez então preenchida, quando ela está de alguma forma acumulada, nasce dela uma imagem que é o seu limite inferior. Esta imagem é a potência produtora das coisas. Ela é a última das potências produtivas. Acima dela, Há a parte superior da alma, que está cheia de formas pela inteligência. Acima de tudo está a inteligência demiurga, que dá à alma, que vem após ela, as formas, cujos traços se encontram na realidade de terceiro grau. Tem-se razão em dizer que o mundo é uma imagem, um reflexo que se reproduziu sem cessar. A primeira e a última realidade são imóveis. A terceira é também, mas ela já está engajada na matéria e ela é movida pelo acidente, por acidente. Quarto, entre chaves 12, as duas matérias. 1. A matéria é um sujeito e um receptáculo das formas. Tal é a opinião comum de todos aqueles que alcançaram essa noção alcançaram a noção desta realidade, até aqui se entram em acordo. Mas qual é a natureza deste sujeito? Como será capaz de receber as formas? Quem recebe? Sobre todas essas questões, está-se em desacordo. Uns admitindo que os corpos são as únicas realidades e a sua substância, dizem que a matéria é uma. Ela é o substrato dos elementos. E ela é sua substância. Todas as outras coisas, até os elementos, não são senão afecções e maneiras de ser da matéria. Ousam introduzir até entre os deuses e dizem finalmente que o próprio Deus não é senão um modo dessa matéria. Atribui um corpo à matéria e a define e um corpo sem qualidades. Eles lhes dão também a grandeza. Outros dizem que ela é incorpórea. Alguns dizem que há de duas espécies, uma que é o substrato dos corpos, que é aquela de que falavam os primeiros, e outra anterior àquela e que é, no inteligível, o substrato das formas e das essências incorpóreas. Segundo, busquemos de início se esta segunda espécie de matéria existe, o que ela é e em que sentido ela existe. Pois, disse, a matéria é uma realidade indefinida e informe, pois não há lugar lá embaixo, nesses seres excelentes, para uma realidade indefinida e informe. Não há matéria lá embaixo. Ademais, cada ser inteligível é simples. Não tem, pois, necessidade de matéria, pois o ser feito de matéria e de outra coisa é um composto. Ademais, as coisas que são engendradas e que passam de um estado a outro têm necessidade de uma matéria. E partindo daí, concebeu-se a matéria das realidades sensíveis. As coisas que não são engendradas não têm necessidade dela. De onde lhe seria vinda e por que existiria? É ela engendrada? Mas por quê? É ela eterna? Há, pois, diversos princípios que se reencontram acidentalmente. Ademais, a forma, ajuntada à matéria, dá um composto que é um corpo. Haveria, portanto, um corpo na realidade inteligível. 3. É preciso responder de antemão. Não tenhamos em tudo o desprezo do indefinido. Não desprezemos a realidade que, concebida por ela mesma como privada de forma, se oferece como sujeito a realidades superiores e excelentes. Tal é a alma, em sua relação à inteligência e à razão. Informada por elas, ela se transforma num tipo de ser melhor. Ademais, há compostos nas coisas inteligíveis, sem que esses compostos sejam corpos, tais são as razões seminais, elas são compostas e elas introduzem a composição em ato da natureza, quando a natureza age para informar as coisas. E já que a natureza atua sobre coisas diferentes dela mesma e procede de um ser diferente dela, ela é ainda mais composta que a razão. Ademais, a matéria dos seres engendrados recebe formas sem cessar novas, mas a matéria dos seres eternos permanece sempre idêntica a ela mesma. A matéria sensível é, sem dúvida, o inverso da matéria inteligível. Aqui todas as formas estão distribuídas parte por parte, e a cada instante não há senão uma em cada ser. Nenhuma subsiste. Alguma não subsiste, e uma expulsa a outra. Nada resta idêntico a si mesmo. Embaixo, todas são conjunto, e a matéria não tem razão de se transformar, pois ela possui todas as formas. Ela não é nunca privada de forma. A matéria sensível, é verdade, não é privada também, ademais, de forma, mas é de uma maneira diferente. Mas a matéria inteligível é ela eterna ou engendrada? A solução será clara após tenhamos compreendido o que ela é. IV. No curso desta discussão, nós tomamos por acordado a existência das ideias, ponto já demonstrado. Se há diversas ideias, há necessariamente em cada ideia alguma coisa de comum e alguma coisa de próprio, pelo qual uma difere da outra. Esse caráter próprio e essa diferença que a separa das outras é sua forma particular. Ora, se há forma, há alguma coisa que é informado, no qual existe essa diferença. Portanto, há uma matéria que recebe a forma e há um sujeito. Ademais, há lá embaixo o mundo inteligível, e o mundo sensível é dele uma imitação. Ora, este é composto de matéria e de forma, portanto, há necessariamente matéria neste, naquele. Ademais, como chamá-lo mundo, se não se pensa na sua forma? E como conceber a forma sem uma coisa do qual é forma? É indivisível, disse. Indivisível, sem dúvida, tomado absolutamente, mas é divisível num certo sentido. Ora, se suas partes estão separadas umas da outra, a matéria existe, pois o seccionamento e a separação são afecções da matéria. É tal, é ela que a sofre. Mas se, embora múltipla, é indivisível, essa multiplicidade na unidade está na unidade como numa matéria. Sua multiplicidade é com efeito a dessas formas, de suas formas, e sua unidade não pode ser concebida senão como diversificada por uma pluralidade de formas. Sem essa diversidade, sua unidade seria sem forma. Retirai pelo pensamento a diversidade, as formas, as razões e os objetos de pensamento. O que resta é informe e indefinido. Não há mais nada do que era nessa unidade e com ela. Quinto. E se se diz, essa unidade possui sempre todas essas formas. Formas e unidade não fazem mais que um. Não há, pois, matéria. Se seguiria que não há, ademais de matéria, no corpo, pois o corpo não é jamais privado de forma. Ele é sempre um conjunto de uma forma e de uma matéria. Contudo, ele é composto e pelo pensamento se descobre sua dualidade. O pensamento o divide até o que acontece a um termo simples que não pode mais ser analisado. Ela divide tanto quanto pode e ela vai até a profundidade do ser. Essa profundidade é a matéria. E eis porque a matéria é tenebrosa. A luz que ilumina é a forma. A inteligência vê a forma. Vendo a forma num ser, ela julga que a profundidade desse ser é uma obscuridade situada sob a luz. Da mesma maneira, o olhar luminoso, trazendo sua visão sobre a luz, ou as cores, que são espécies de luz, discerne a existência do fundo obscuro e material oculto sobre a superfície colorida. Mas esse princípio tenebroso é bem diferente nas coisas inteligíveis e nas coisas sensíveis. A matéria é de um gênero tão diferente como a forma que a ela se acrescenta. A matéria divina recebe um limite definido e ela possui a vida bem fixada de uma inteligência. A matéria do corpo torna-se alguma coisa de definido, mas ela não é nem viva nem inteligente. É uma coisa morta que recebe a ordem. No corpo, a forma nada mais é que uma imagem. Seu sujeito também é, pois, uma imagem. Lá embaixo, a forma é uma realidade. Seu sujeito também é, portanto, real. Aqueles que dizem que a matéria é uma substância teriam razão se falassem da matéria inteligível. O sujeito das formas lá embaixo é uma substância. Ou melhor, é a substância concebida com a forma que nela está, a substância completa e penetrada de clareza. É a matéria inteligível eterna? É perguntar se as ideias o são. Elas são engendradas, pois elas têm um princípio. Mas elas são não engendradas, porque elas não têm começo no tempo. Produzidas eternamente por seu princípio, elas não estão num perpétuo devir como o mundo sensível, mas elas existem eternamente como o mundo inteligível. A alteridade inteligível produz eternamente a matéria. Ela é o princípio da matéria. Assim como o movimento primeiro e o movimento também é chamado alteridade, porque movimento e alteridade nascem juntos. Ora, o movimento e a alteridade são coisas indefinidas. E vindo do primeiro, eles têm também necessidade dele para se definir. Ele se define por sua conversão para ele. Antes dessa conversão, a matéria ou a alteridade é indefinida. Ela não é boa e ela é privada da clareza do bem. Se a luz lhe vem do bem, ela mesma que recebe a luz não está clareada antes de tê-la recebido. Ela não é a luz, mas ela a possui, pois ela recebeu de outras coisas. Mas nós temos divulgado mais do que convém, mais do que não convém sobre a matéria inteligível. Sexto, falemos agora da matéria dos corpos ou receptáculo. Deve haver para os corpos um sujeito diferente dos próprios corpos. A prova está na transformação dos elementos uns nos outros, pois a corrupção do elemento que se transforma não é uma completa destruição. Uma substância não pode perecer e aniquilar-se. Inversamente, o elemento engendrado não pode passar do nada absoluto à existência. Toda transformação se opera de uma forma para outra, mas ela deixa subsistir um sujeito que recebe a nova forma e perde a antiga. Uma outra prova é a corrupção. Ela não atinge senão um ser composto. Um ser que se corrompe é, pois, feito de matéria e de forma. Ademais, se mostra que o ser que se corrompe é um composto ao mesmo tempo pela indução e pela análise. Por exemplo, a taça que se corrompe num lingote de ferro, de ouro, o ouro em água. A corrupção da água exige, pois, um processo análogo. O elemento é, com efeito, ou uma forma, ou a matéria-primeira, ou o composto de matéria e forma. Forma é impossível. Como sem matéria poderia uma massa, teria uma massa e uma grandeza? Matéria-prima é também impossível, pois ela se corrompe. E é, pois, feita de matéria e de forma. Sua forma qualifica e especifica. Sua matéria é um sujeito indefinido, porque ela não é uma forma. Sétimo. Empédocles toma os elementos como matéria. Sua corrupção testemunha contra ele. Para Anaxágoras, a matéria é a mistura de tudo. Essa mistura, segundo ele, não é apenas apta a produzir tudo, mas contém tudo em ato. Ele destrói assim a inteligência que introduz no seu sistema, pois não é ela que dá a forma e a essência. E já que ela não é anterior à matéria, mas se compõe. Ora, esta simultaneidade é impossível, pois se a mistura participa do ser, o ser lhe é anterior. Mas se a mistura fosse um ser no mesmo título que esse ser, precisaria acima de um e de outro um terceiro termo. E pois, como o admite, o demiurgo é necessariamente anterior e teria necessidade de pôr as formas por pequenos pedaços na matéria e confiar à inteligência o trabalho inútil de as tirar quando ela pode muito bem, numa matéria sem qualidades, introduzir em toda parte qualidades e formas. Enfim, como não é impossível que tudo esteja em tudo. Um outro admite que a matéria é infinita. O que é o infinito? Ele diz: é o que não se pode atingir o fim. Nesse sentido, não existe nos seres. Ele não é nem em si, nem em um outro, por exemplo, como acidente de um corpo. Não é em si porque sua parte seria necessariamente infinita. Quanto ao infinito como acidente, o sujeito do qual é acidente não seria infinito por si mesmo. E seria, portanto, como tal, uma coisa simples. Não seria, portanto, como tal, uma coisa simples, nem por consequência a matéria é de toda evidência. Os átomos não podem ter grau de matéria, pois não existem. Todo o corpo com efeito é divisível ao infinito. Acrescentai a continuidade dos corpos, o estado líquido. É então impossível que nada exista sem inteligência e sem alma, que não podem ser feitas de átomos. Não se pode também fabricar com átomos de naturezas diferentes os próprios átomos. Nenhum artesão pode nada fazer de uma matéria descontínua. Poderia-se dizer mil outras coisas contra essa hipótese do que aquelas que já foram ditas. Eis porque é inútil de nós nos demorarmos a estudá-la. 8. O que é, pois, esta matéria uma, contínua e sem qualidades? Ela não é, evidentemente, um corpo, pois ela é sem qualidades. Senão, ela teria uma qualidade. Ao dizer que ela é matéria de todas as coisas sensíveis, e que não se trata do que é matéria de certos objetos, e forma em relação a outros, como a argila, a matéria do pote, sem ser absolutamente falando da matéria, trata-se do que é matéria em relação a todas as coisas. Nós lhe recusamos todos os atributos que se encontram nas coisas sensíveis, e não somente qualidades como a cor, o calor ou o frio, mas a leveza, que é o pesadume, a densidade e a raridade, a própria figura e a grandeza. Pois outra coisa é ser uma grandeza e outra é ter um atributo da grandeza. Outra coisa é ser uma figura e outra coisa ser figurado. Ademais, a matéria não deve ser um composto, ela é essencialmente simples e uma, pois ela está privada de toda determinação. O ser que lhe dá formas, dá-lhe formas que são diferentes dela mesma. A grandeza e toda outra qualidade real lhe são, de alguma forma, acrescentadas por esse ser. Senão, ela seria serva da grandeza da matéria e não faria o que quer, mas o que quer a matéria. E é uma ficção dizer que sua vontade se adequa à grandeza da matéria. Ademais, se o princípio ativo é anterior à matéria, a matéria será sempre como quer esse princípio, disposta a tudo. Ela o será também para receber a grandeza. A seguir, se ela tivesse uma grandeza, ela teria necessariamente uma figura. Ela seria então mais difícil ainda de manejar. Ademais, uma forma, ao sobreviver na matéria, lhe traz todas as outras propriedades, em particular, toda a forma implica uma certa grandeza ou dimensão, dada com a razão seminal e por ela. Cada gênero de ser tem, ao mesmo tempo que sua forma, uma dimensão definida. A dimensão do homem não é a do pássaro, e a do pássaro não é, e a deste pássaro não é a de tal ou qual pássaro. Enfim, não é de espantar que se considere como duas coisas diferentes introduzir a quantidade na matéria e conferir-lhe qualidades. Pois se a matéria é uma forma, a quantidade não é também uma forma, pois ela é uma medida e um número. 9. Mas, disse, como captar uma realidade que não tem grandeza? Essa realidade é tudo que não é idêntico à quantidade. Ser não é ter uma quantidade. Há muitas outras maneiras de ser que de ter uma quantidade. De uma maneira geral, toda realidade incorpórea deve ser considerada como desnudada de quantidade, e a matéria é incorpórea. Ademais, a quantidade não é o ser que tem a quantidade. Este é aquele que participa da quantidade e é indevidente, por isso que a quantidade é uma forma. Ademais, um objeto torna-se branco pela presença da brancura, mas o princípio que produz no animal a cor branca e outras cores variadas não é ele mesmo uma cor variada, mas se pode dizer uma razão variada. Do mesmo modo, o princípio que produz tal qualidade não é esta quantidade, aliás, do mesmo modo o princípio que produz tal quantidade não é esta quantidade, mas a quantidade em si, ou quantidade abstrata, ou o conceito da quantidade. A quantidade que sobrevém à matéria não faz senão desenrolar a matéria para estender em grandeza? Absolutamente não. A matéria não estava enrolada num pequeno espaço. O princípio que dá as formas dá uma grandeza que não existia antes, como lhe dá qualidades que ela não possuía ainda. 10. Mas como pensar nesta ausência de grandeza na matéria? E como pensareis a matéria sem qualidade? Qual noção tendes dela? Que impressão em vosso pensamento? Não é indeterminada a própria determinação? Pois se percebe o semelhante pelo semelhante, deve-se perceber o indeterminado pelo indeterminado. E se pode muito bem fazer do indeterminado uma noção determinada, mas não se pode ter senão uma impressão indeterminada. Não se conhece senão a razão, pela razão e pelo pensamento. Ora, não se pode manter sobre a matéria um discurso seguido, mas ao querer captá-la pelo pensamento, não se alcança ao pensamento da matéria, mas, sobretudo, à negação de todo pensamento. Não se tem senão uma representação bastarda e ilegítima, feita do outro, que não é uma realidade verdadeira e não tendo outra forma que o outro. É o que vê Platão ao dizer que ela é captada por um raciocínio bastardo. O que é, pois, essa indeterminação da alma? É uma ignorância completa e ausência completa de conhecimento? Não. O indeterminado consiste em alguma coisa de positivo. Para o olhar, a obscuridade é a matéria de toda a cor visível. Ora, que a alma retire dos objetos sensíveis todas as formas que neles estão como uma luz. O que resta é impossível a ela determinar. Eis como o olhar na obscuridade, tornado idêntico a esta obscuridade, do qual eles têm como uma espécie de visão, mas vê verdadeiramente? Sim. Tanto quanto se pode ver a mais feia das realidades, sem cor, sem luz e até sem grandeza, sem o que a alma lhe atribuiria uma figura. Mas essa impressão da alma não retorna a nada. Pensar em tudo. Quando ela não pensa em nada, ela não enuncia nada. Ainda mais. Ela não tem impressão do todo, mas quando ela pensa na matéria, ela recebe nela como que uma marca do que é sem forma. Melhor, quando ela pensa em objetos que têm uma forma, uma grandeza, ela os concebe como compostos, como coisas coloridas ou providas de outras qualidades. E já que ela pensa o todo, ela pensa também os dois componentes. Mais um, o pensamento, a sensação dos atributos, salta claramente o outro, a percepção do sujeito sem forma, permanece obscuro, porque esse sujeito não é uma forma. O que ela percebe no conjunto composto com os atributos, ela pode desassociá-lo e separá-lo dos atributos, pois esse resíduo da análise, ela pensa nele obscuramente, porque é obscuro, entenebrecido por essas trevas, ela pensa sem pensar verdadeiramente. E como a própria matéria não permanece sem forma, como ela tem sempre uma forma nos objetos, a alma, que sofre dessa indeterminação, jeta sobre ela a forma dos objetos, temendo, de alguma maneira, sair da realidade, se ela se detém muito tempo sobre um ser. 11. Mas, de que se tem necessidade para construir um corpo, além da grandeza e das outras qualidades? É mistério um sujeito que as receba. Portanto, um volume, por consequência, uma grandeza. Se fosse sem grandeza, não teria lugar onde os receber. Ademais, de que serviria ela sem a extensão? Pois, não contribuindo já à forma e à qualidade, não serviria ademais a dimensão e a extensão, duas propriedades que, contudo, parecem convir ao corpo da matéria. Vede, acrescenta-se, as ações, as produções, as durações e os movimentos dos seres. Essas propriedades que são muito reais não têm nenhum substrato material. E não é, ademais, necessário que os corpos e elementos tenham uma matéria. Cada um deles é um conjunto e sua variedade vem de que estão constituídos por uma mistura de diversas formas. Nossa matéria, inextensa, é, pois, uma palavra vazia de sentido. De início, não é necessário que todo o receptáculo seja um volume, a menos que a grandeza não lhe pertença de outra parte. Vede a alma que recebe tudo e que possui tudo ao mesmo tempo. Se a extensão fosse um dos seus atributos, ela possuiria cada objeto na extensão. Vamos passar o restante para a outra faixa. Esta vamos terminar porque está chegando.